Chaito ke loko de mano hono loko we Afin bato afin o mele Kendo mi tole ni don penseye Saito ke loko de mano hono loko we A fin bato a fin o mele Kendo mi tole ni don penseye Come a foto qui non vesse ai Dovi we do sanku Non vido ani we kado zame Moe mi veto Ti vede tu feto uti Minha foto que não vence aí Tô vivo é dois anos Não vi do ano é cá dos homens Bom é me ver do De ver de tu feito o dia E tremo e cuso e roupa O dobro não tem como nem Numa monte é meu comendo se fulo Peta minha um comendo no milho Ajaí no ruim e no ilí te guei E tremo e cuso e roupa O dobro não tem como nem Numa morte é meu prometo se fulo Peta minha um fumelo no dia Sai do que é louco de Mano não louco é Afin bato afin o mele Kendo mi tole ni don penseye Mwa veme, wezo se a, kofo su po. Oh,

Yen to vena si yo un amon lui. Yen to vena si yo un amon lui. Yen to vena si yo un amon lui. Yon nu che ko yen kora ye wunda we si a su venu me yon minuto wo se o. Yon nu che ko yen kora ye wunda we bo. Si kiti de ton rosa ton pa un. Chelene tombo monsedo, yesi tebo so auche ukwala. Cheri mai confie lobuwa, koyo kwache bebo e hombo sundo mi. Boro kwete me we anando yidi bo kwi chele pongwe bo swa u ikoli me. Koro yokwa nunde kuna cheu, elero toto kwede toto. Nuwe no chendo zoto watumwa, afli kwechi oko mina no. Komi tusa, upa wiruta, siya kufu. Yen to vena si yo un amon lui. Yen to vena si yo un amon lui. Yon nu che ko yen kora ye wunda we si a su venu me yon minuto wo se o. Yon nu che ko yen kora ye wunda we bo. Sin kiti de ton lo so ton pa un. Chere ni ton bo mon sendo. Yen si te bo so a u che bo fala. Chere ima yi konfi ye lo bo wa. Koyo kwa che kbe bo ke hombo sundo mi. Kuro kwe te me we anano yi di bo. Kwi chere kongwe wo swa o ikoli me.